Salve os caboclos que chegam na nossa banda. Salve a pereia que vem do fundo do mar. Salve os espíritos que neste vento se anunciam. Salve o brilho desta luz tão divina. Salve os santos que estão na nossa igreja. Salve a falange do arcanjo São Miguel. Salve o amor de Jesus Cristo, redentor. Salve a misericórdia, Pai nosso que está no céu. Salve o amor de Jesus Cristo, redentor. Salve a misericórdia, Pai nosso que está no céu. Salve os caboclos que chegam na nossa manta. Salve a tereia que vem do fundo do mar. Salve os espíritos que neste vento se anunciam. Salve o brilho desta luz tão divina. Salve os santos que estão na nossa igreja. Salve a falange do arcanjo São Miguel. Salve o amor de Jesus Cristo, redentor. Salve a misericórdia, Pai nosso que está no céu. Salve o amor de Jesus Cristo, redentor. Salve a misericórdia, Pai nosso que está no céu. Salve, salve aniversariante. É tão bonito ver uma flor desabrochar. Sinto perfumes que não pertencem a este mundo. Vem das estrelas da floresta do alto mar. Longo é o caminho da semente até o fruto. Vem de ter Deus que nos dá tempo para caminhar. Na eternidade se caminha dia a dia. Deus te abençoe em cada passo que você dá. Na humanidade se caminha dia a dia. Deus te abençoe em cada passo que você dá. Salve, salve, aniversariante. É tão bonito ver uma flor desabrochar. Sinto perfumes que não pertencem a este mundo. Vem das estrelas da floresta do alto mar. Longo é o caminho da semente até o fruto. Bendito é Deus que nos dá tempo para caminhar. Na eternidade se caminha dia a dia. Deus te abençoe em cada passo que você dá. Na eternidade se caminha dia a dia. Deus te abençoe em cada passo que você dá. A minha mãe te manda uma mensagem. Tá satisfeita com as tuas intenções. Potencialize o patrimônio da família. É referência para suas realizações. Tu ainda tens muito que aprender. Graças a Deus tens um começo promissor. Te lembra o que você viu na miração. Para entrar no reino a palavra-chave é o amor. Lembra que você viu na miração. Para entrar no reino a palavra-chave é o amor. A minha mãe te manda uma mensagem. Tá satisfeita com as tuas intenções. Potencialize o patrimônio da família. É referência para tuas realizações. Tu ainda tens muito que aprender. Graças a Deus tem documento promissor. Te lembra o que você viu na miração. Para entrar no reino a palavra-chave é o amor. Te lembra o que você viu na miração. Para entrar no reino a palavra-chave é o amor. Amor sagrado, amor divino, amor bem dado, bem recebido. Amor que cresce, que multiplica. O amor a Deus é o amor que santifica. Amor que é santo, amor que é puro,